Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e perdoe o Elinho, ele não sabe o que diz. Estamos aqui com André Alexandrino. Uma hora vai saturar, mas não é agora. Ele também está conosco aqui, o super hater Cristiano Machado. Olha, Hulk 2003, cena do Hulk lutando com um cachorro zumbi. Não dá, ali foi o fim, acabou pra mim. Foi o fim da história. E ele também está aqui, ele diretamente de Iguatu, Elinho Gomes. Rapaz, até 2030 tem chão, bicho, é chão demais, não. É isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um breve histórico dos filmes de super-herói, pegando lá desde o começo, na década de 70, até alguns filmes mais atuais. E vamos tentar especular um pouquinho aí o que é que vem pela frente. E também se por acaso esse tipo de filme já não encheu o saco. Mas isso é um tema muito polêmico, a gente vai meio que dividir aqui em duas equipes e vai colocar esse debate pra frente. Então vamos lá, então você quiser aí já começar debatendo com a gente também nesse episódio ou em episódios anteriores nas nossas redes sociais, podcastnhs@gmail.com, no Instagram, @podcastnhs, e é o mesmo endereço do Twitter, @podcastnhs. Então vamos lá, galera. Alô, gente boa do podcast NHS. Olha, capricha nas crônicas, fale de comportamento que eu vou ficar de olho, vou virar freguês aí dessa bagaça, tá? Um beijo. A minha ideia era, quando eu comecei a pensar em alguma coisa para gravar este maravilhoso podcast, seria pegar mais na fase mais recente dos filmes, tanto da Marvel quanto agora da DC, né? Mas eu acho que a gente pode pegar um pouquinho mais longe no tempo, pra gente... Qual seria o primeiro filme considerado o filme de super-herói que aí a gente pode levar em conta, que teve algum impacto, algum peso no meio midiático, no meio hollywoodiano, digamos assim... Quando ainda eram novidades, né, os filmes de super-herói? Quando ainda eram novidades. A gente tem o Superman, né, que aquele com Christopher Reeve, que é da década de 70. Ele pode ser considerado o marco inicial, digamos assim? Eu acho que sim. Tem algum anterior a ele? Tem sim. O Batman, né? Porque o Superman é de 78, né? Tem algum Batman anterior a esse? Eu acho que tinha um Batman nessa época, era um seriado, né? Séries, né? É isso que eu ia falar. Mas é aquele que o pessoal ficava mesmo dando soco e ficava aparecendo onomatopeias. É, ali era, eu acho que era uma série, eu acho que não eram filmes, não. E os super-heróis iam com aquelas roupas de lycra, né? Bom, então acho que o grande marco é esse mesmo do Super-Homem. E, tipo, até eu, desde pequeno, sempre escutei falar de que o Super-Homem caiu do cavalo, ficou tetraplégico e... tudo mais. E eu nunca nem assisti aquele filme, não? Serege. Nunca assistiu os filmes originais do Superman com Christopher Reeve? Não. E é uma dúvida que eu tenho. Tipo, ele ficou aleijado. Foi logo no primeiro filme ou ele fez mais filmes? Não. Ele teve esse acidente, caiu do cavalo, ficou paraplégico, tetraplégico, não sei. Bem depois. Anos depois, décadas depois. O primeiro filme é de 78. Eu lembro, esse filme é ótimo. O primeiro. Essa da tarde foi a minha educadora, né? no cinema, fui introduzido ao mundo do cinema com a Sessão da Tarde. Tenho que agradecer a Globo, né? Estou aqui me redimindo, que a Globo teve uma vida inteligente na década de 80. E o Superman eu ouvi na Sessão da Tarde. Eu fiquei encantado, porque eu já tinha, como é que eu falo, quadrinhos, né? HQ, né? Aí eu já tinha, da Marvel, até já te mostrei, né? Aquela Secret, a série lá, Secret Wars. Então eu já tinha todo um universo de super-heróis na minha cabeça, de Super-Homem. Quando eu vi, né, o filme, eu achei massa, assim. Legal. Aí depois teve os filmes do Batman, né? Dos mais variados diretores, né? Desde o Joel Schumacher até o Tim Burton. E é também os mais variados Batmans. Vocês lembram quem foi que passou pela pele do Homem-Morcego? É o menino, cara. Michael Keaton foi o primeiro. Assim, dessa nova geração, né? É, não seria o Batman do Tim Burton o primeiro, assim, o que... Acho que dessa sim. Dessa série de filmes de super-heróis, não? Eu acho que sim. Boa pergunta, né? Não, mas anterior ao do Super-Homem, não. O Super-Homem foi o primeiro. Não, eu sei que tem, assim, já com uma certa tecnologia, vamos dizer assim, né? Porque acho que o filme com o Michael Keaton é de 89. Isso. É, o Batman é década de 80. Na verdade, 70, 80 e 90, basicamente... DC Comics, né? Os super-heróis da DC Comics. O Batman, esse primeiro, ele é de dezembro de 78 e ele foi o primeiro a mostrar que o homem podia voar, né? Tinha essa coisa de... até então, os filmes que tinham alguma característica que precisava voar, era meio tosco, né? As tomadas de câmeras eram complicadas. Esse Superman, ele foi o primeiro a trazer uma voada melhor, né? Então... Uma voada. Uma voada melhor que ainda era marrom mesmo, né? Que o cabo ficava assim, deitado em cima. Igual os Trapalhões. Porque basicamente... Em cima do... basicamente... Falar nisso, eu lembrei agora que eu estou fazendo com a minha digníssima esposa, em alguns dias da semana, treinamento funcional. E tem um dos exercícios que o nome é Super-Homem, ou Superman. Que é quando você deita justamente de barriga no chão e fica jogando os braços e as pernas para cima. Isso num fundo verde. Isso, então. Mas eu percebi que não é uma posição nada anatômica para você voar. Porque primeiro deve ser muito desconfortável. Desgraçada no pescoço. Você fica deitado e olhando pra frente, assim, né? Mas enfim, ó. Aí vocês lembram quem era o Coringa no primeiro filme do Batman, do Tim Burton, onde o Michael Keaton era o Batman? Era o Robert De Niro, né? Claro que não. Era o Jack Nicholson. Era o... Que foi o mais icônico até... Aí é, não, o Pinguim... O Danny DeVito, cara. Mas o Danny DeVito, é mesmo. Mas é comum esse erro, cara. Todo mundo confunde Robert De Niro Pinguim, com o Jack Pinguim, Robert Cloud. Não, mas eu não confundi o Robert De Niro com o Jack Nicholson, não. Foi com o Danny DeVito. Ai, mas era então o Pinguim, não era nem o... Esse era nem um Coringa, não. Era nem um Coringa, eu confundi, foi tudo nessa bagaça. O Danny DeVito, ele foi o Pinguim no filme seguinte, que foi o Batman Returns, de 1992, isso. Que teve também a Michelle Pfeiffer. Como Mulher Gata. Mulher Gata, exatamente. Mulher Gata. Tô entendendo essa colocação. E com direção continuou do Tim Burton, né? Aí, em seguida, foi em 95, a gente teve Batman Forever. Forever. Que Forever. Foi... Ave Maria. E foi com direção do Joel Schumacher. Horrível. Aí começou a desgraça aí. Porque no papel de Batman a gente teve o Val Kilmer. E teve... Quem é Val Kilmer? Ah, pô, o Val Kilmer fez bons filmes. Agora, como Batman, realmente foi meio fraco. Não, o Val Kilmer, ele fez Fogo Contra Fogo. Que é Ixi, também é com o Robert mesmo. De Niro. Ô, rapaz. Robert De Niro, Alpatino, muito bom. Não. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Só que um fez Top Gun. Ah, também. Mas o filme que mais ele se destacou foi The Dose, do Oliver Stone. Ah, é, né, bicho? Ele realmente fisicamente parece com o Jim Morrison. É o da vida dele. Foi o filme da vida dele. Eu nunca vi, não. E ó, mas aí tinha também o Jim Carrey como o Charada e o Tommy Lee Jones como o Duas Caras. Era esse que tinha o Schwarzenegger também? Era como o Homem Gelo? Foi Frozen. O seguinte. Frozen. Não, aí é o próximo. Que é o pior de todos. Esse aí é muito ruim. Realmente parece que foi decaindo, assim, né? Tinha uma turma como a. Era Venenosa. Eva Venenosa, era Venenosa. E a Alicia Silverstone como a Batgirl. É, esse é muito. E o Arnold Schwarzenegger como o Homem Gelo, é? Como é o nome? Senhor Gelo. Senhor Gelo. Esse filme é ruim demais, bicho. Mas, só filme. Porque ele ganhou inúmeras indicações pro Framboesa de Ouro, que é. Está entre os piores filmes de super-heróis de todos os tempos. Merecidíssimo. Mas aí depois veio o nosso amigo Christopher Nolan para salvar todos e começar em 2005 com Batman Begins, a trilogia que acho que hoje pode chamar de a trilogia clássica, né? Definitiva. E... definitiva. Christian Bale. Christian Bale, que eu acho um péssimo ator. Não achei ele ruim demais, não. Achei ele normal. Pra mim, ele não convence. O primeiro filme é o mais fraquinho dos três, né? Assim, é o mais ou menos sem graça. O segundo é muito legal. Da trilogia, tu tá falando. É, do Nolan. Certo. O primeiro é o mais marromeno. O segundo é muito legal. E o terceiro, eu cometi um pecado de não assistir... mas de nunca ter assistido e já vou dizer o porquê. O terceiro é bom, mas nada como o segundo não, que na verdade o destaque total não tem como tirar é do Heath, como é que chama o nome dele? Heath Ledger como Coringa, aquele cara é realmente Heath, né? É, se diz Heath. Aquele cara, ele realmente incorporou o papel de Coringa e ele é pelo menos eu tinha medo do Coringa, assim, ele dava medo porque parecia um cara totalmente assim, ele não era perigoso, ele não tinha superpoderes, ele era inconsequente, né? Você olhava assim, rapaz, esse cara pode fazer qualquer coisa, o cara é maluco mesmo. Pois é, mas só que tem Jared Leto aí que tá vindo aí pra tirar o bode do lugar dele e disse que tá de disposto a morrer no ano seguinte só pra se igualar aí, hein? Que é isso, cara? Rapaz, aí vai ser difícil, né? Mas a caracterização dele tá sensacional, achei massa. Você tá parecendo a MC Guimê. Mas tá legal demais, o MC Guimê dava pra fazer também. É, e até então, o que é que acontece? Até então, são filmes que ainda não tem a internet como um grande aliado pro marketing. E não sei se por isso, mas existia um intervalo entre um filme e outro, e era uma grande surpresa. O Batman do Tim Burton foi o primeiro que gerou, digamos assim, um buzz maior. Né, um interesse, uma expectativa, porque ele conseguia, por meio de trailers, já chamar a atenção. Agora, o contraditório ou não, né, as pessoas mudam, é que o próprio Tim Burton está criticando, né, essa fórmula que a Marvel está utilizando, mas isso fica um pouquinho mais pra frente, que eu vou dizer exatamente o que foi que o Tim Burton falou dos filmes da Marvel. Que fórmula? Fórmula... Eu comungo com a dor dele. Eu quero a hora da bagaceira. Eu tô empolgado pra essa hora do... A parte aqui... Então a gente falou rapidamente aí do Super-Homem, do Batman. Tiveram alguns outros filmes da DC, como Lanterna Verde, que realmente também não chamou tanta atenção assim. Teve um excelente com a Halle Berry, Mulher Gato. Rapaz, eu nunca tive coragem de assistir esse filme. Horrível. Graças a Deus, não perdi meu tempo. E o Lanterna Verde é com o Ryan Reynolds, né? Que vai fazer até o Deadpool, vai sair agora brevemente. E eu tô com uma boa expectativa com esse filme. Mas pra fazer aqui só uma localização, no começo da década de 90, a Marvel, por incrível que pareça, ela passou por dificuldades financeiras. E aí, pra ela não quebrar, ela vendeu o direito de alguns filmes. De alguns filmes, não, de alguns personagens. Entre eles, Homem-Aranha e X-Men. Só. Vixe. E aí a gente teve aquela sequência de a primeira trilogia do Homem-Aranha, que eu acho até são filmes interessantes. O que vocês acham? Eu acho muito mais legal do que esse último Homem-Aranha que eu assisti. Eu achei muito mais legal os primeiros. O do Tobey Maguire, né? Maguire. Primeiro é de 2002. Primeiro é 2002, né? Ele luta contra o Duende Verde e começa aquela história lá do Harry Osborn, da Mary Jane, da Tia May e aquela cena do Tio Ben que passa todo o filme milhões de vezes em que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se eu não me engano, a Fox também tem os direitos do Quarteto Fantástico. São os piores filmes que você consegue. Sim, é lamentável o que a Fox fez com o Quarteto Fantástico. Exatamente. Mas disse que estreou um agora pela Marvel e disse que está muito ruim, muito horrivelmente. É, que é justamente se é que fala lá do Doutor Destino, tal, seria um desenvolvimento muito massa, que é pois em outra dimensão, cara. Né? E o Doutor Destino é um personagem interessantíssimo, cara. É muito interessante. Eu ouvi dizer que é da Marvel, né? O Quarteto Fantástico. Isso. Não, não. Não. A Fox, não. Ela tem a franquia. Eu acho que ela pegou da Marvel. Né? Pronto. Da Fox. Então, o que eu ouvi dizer, alguma coisa, eu acho, era de que a ideia seria rejuvenescer os personagens do Quarteto Fantástico, deixar eles jovens, para que eles pudessem competir diretamente com o X-Men, que também está mais ou menos nessa linha, mostrando os mutantes quando eram jovens e tudo mais. Só que foi um tremendo fracasso. Disse que já passou duas semanas em cartaz e eles já preveem um fracasso de bilheteria aí em relação ao gasto da produção. E quem com faz certeza. É o Miles Teller lá, o cara do Whiplash, viu? Que o cara se pois garante. É. É. Mas enfim, aí a gente teve, só pra fechar aqui, teve Homem-Aranha 2 em 2004, que também foi dirigido pelo Sam Raimi, também com Tobey Maguire. Que também é muito legal. Que também é muito legal, embora eu acho que a Mary Jane é totalmente sem sal. Kirsten Dunst, né, como Mary Jane. E finalmente, em 2007, a gente teve o Homem-Aranha 3. Esse aí é meio tosco. Que eu tinha uma expectativa muito grande, porque ia aparecer o Venom, que é um dos meus personagens favoritos, realmente. Ficou um negócio meio tosco, aquele Tobey Maguire querendo ser o mauzão, né? Aquele cabelo de lado ficou meio tosco. Como é o emo, né? É, exatamente. Acho que ele não queria mais fazer. Ah, pô, vamos livrar logo dessa porra aqui. É a fórmula que cansa. Vocês não acham ruim em pouco tempo, sem mudar de geração, mudar o ator de uma sequência de super-herói? Por exemplo, pegar o... Não, o Wolverine é muito icônico, seria difícil substituir, porque fixou bem, né, o próprio Professor Xavier, o personagem. Mas se você pegar outro personagem, o Batman, a questão é que quando é mascarado, você percebe menos isso, né, mascarado por mais tempo, mas embora o Homem-Aranha seja mascarado, mas eu senti muito quando mudou de ator no Homem-Aranha. Não sei se vocês se incomodam. Não, me incomoda demais. E aí já começa. Já pode começar a polêmica já? Posso começar assim, não vai? Claro. Uma coisa que tá me incomodando muito, por exemplo, teve essa trilogia aí do começo dos anos 2000, que foi com Tobey Maguire. É assim mesmo, né? Que fala. Teve, enfim. Foi legal, foi um sucesso de bilheteria. Fez. Enfim, foi um grande sucesso. Aí depois, pra lucrar um pouquinho mais, não sei porquê, não sei se é porque pegou os direitos de volta, que a Marvel quis fazer, vamos fazer de novo um filme do Homem-Aranha, que inclusive, aquele primeiro filme desse espetacular, Homem-Aranha, pra mim não traz nada de novidade, nenhuma. Achei ele fraquíssimo, enfim, não sei pra que fizeram mesmo, só pra ganhar dinheiro. Sem roteiro, mudaram o ator, e agora já falam de que no próximo filme dos Vingadores, quando o Homem-Aranha for aparecer, já vai ser outro ator que não é esse mais que tá fazendo. Tipo, tá virando uma bagunça muito grande, bicho. Tá putaria mesmo. Não, vamos fazer, enquanto tá dando dinheiro, e vamos ficar mudando, que é porque o povo vai nascendo e quem tem 6 anos não viu os outros ainda não, vamos fazer como se tivesse novo de novo, sei lá. Tá virando uma bodega pra mim. É, tem a questão que, assim, eu acho que o Homem-Aranha, ele é um personagem mais da criançada, né? As crianças gostam muito dele. Então, ele tem que ser um pouco mais lúdico. E até acontece, eu não sei se foi por conta disso, né? Mas acho que, como o ator que fez o Homem de Ferro, né? O Robert Downey Jr., quando começa a ter um sucesso bem grande, os atores vão ficando mais caros, né? Eles vão cobrando mais. Não sei se teve alguma coisa a ver. Mas é normal os estúdios de cinema fazerem isso, darem reboot, contarem de novo a mesma história. História com outra visão. E vai mudar o Homem de Ferro? Não, mas quase mudou-se. Quase que não conseguiam renovar o contrato. Acho que, se não me engano, foi pro Homem de Ferro 3 e também pro Vingadores 2. Porque a cada filme, claro que vai fazer mais sucesso. E você pega o elenco de Vingadores. Tanto de atores que tem ali. Tanto de atores. Muito caro, né? Imagine só o que não é gasto com salários, entendeu? Então também é uma coisa complicada de se administrar. Não sei se foi por causa disso. Estou especulando também. Ó, outro que mudou, outra... Só pra finalizar, a gente falou, o novo ator é o Tom Holland, novo ator de Homem-Aranha, né? Não, o novo ator é o Andrew Garfield. Garfield? É aquele isso. Que fez É o que fez o Eduardo na rede social. Ah, sim, o Eduardo. Ah, sim. Tem uma história que é a seguinte, que eu já vi alguns trailers, alguns vídeos de gravação, e ele faz muita coisa sem precisar de substituto, né? De alguém que faça por dublê. Ele algumas cenas perigosas, chamadas também conhecido como dublê, né? Também conhecido como dublê. E isso foi uma das coisas definitivas para escolhê-lo, porque isso deixa dá mais credibilidade, mais realidade, mais realismo, mais... Levando em conta que ele está sempre com a máscara, eu acho que é queixo. Não, mas os vídeos que eu vi, dá pra perceber que é ele. Eu acho que tem alguns que ele tá até sem máscara. Ah, eu vou dizer, eu pessoalmente, eu prefiro o Andrew Garfield do que o Tobey Maguire. Eu acho o Tobey Maguire muito bobão. O Andrew Garfield é mais, assim, mais desenrolado, mais animado, entendeu? Fica mais interessante o personagem na mão dele. Eu gostei, eu acho interessante. Eu acho bom é o bobão mesmo. Sim, mas aí, só de falando de quem... Porque o que eu tava falando é que o Homem-Aranha provavelmente já vai mudar de novo. Mas já a gente tem um caso de que aí em menos de... Talvez em 10 anos, mudou... O personagem mudou de ator 3 vezes. É o caso do Hulk. Teve aquele Hulk... Não, o Hulk realmente... No começo complicado. Também dos anos 2000, que era aquele Hulk que dava aqueles pulos do tamanho do... Sei lá, aqueles pulos do tamanho do mundo. Ah, mas o Hulk nos quadrinhos, ele faz isso mesmo. Não, eu não sei. É, eu também não sei. Eu tô dizendo aqui porque eu achei tosco, mas eu não sei. Pode ser no quadrinho, pode ser tosco também. Do mesmo jeito. Mas que era... Quem era o ator do primeiro Hulk? O primeiro Hulk foi de 2000... Nessa nova fase, né? É o Ed Wallace. 2003. Não. 2003, que foi da direção do Ang Lee, cara. E o elenco era o Eric Bana, o Hulk. Isso. Ah, muito isso. Bem. Eric Bana. Aí, pouco tempo depois, foi o Edward Norton. E agora, nos Vingadores, é o Mark Ruffalo. Não é isso? Aí, tipo, isso não causa uma confusão muito grande. Isso não deixa descredibilizado, não. Vocês não acham, não? Eu acho que... Claro que se o estúdio puder manter o mesmo ator pra todos os filmes, eu acho que é interessante, mas é o ideal, acontece, né? É o ideal, mas acho que às vezes não consegue manter. Eu achei muito estranho. O Edward Norton não combina, né? Ele fazer Hulk. Não, ele parece que tava passando fome. Aí aceitou. Elin, a questão do teu problema... Eu sou fãzaço do Edward Norton. Teu problema com o Hulk é que tu tá lembrando do Hulk da TV. Também. A série da década de 80, que era bem mais humano, assim. Eu pensava que tu tava falando do Hulk mesmo, da Angélica. Não. Da Angélica? Posso botar o dedo na ferida? Claro. Assim, eu acho que o problema principal, assim, do que tá se tornando esse filme de super-herói... Estamos falando de Homem-Aranha, viu? Tá certo. Não, isso é o que eu vou falar, se adequa perfeitamente ao que acontece com Homem-Aranha, que aí é um cara legal, ganha poderes, e um cara chato também, e eles lutam, e tem sempre uma mocinha, que os dois... Que incrível que os dois gostam. Aí fica essa disputa. É muito bobo uma trama dessa. É cansativo, entendeu? Mas não é filme tem pra onde herói, se envolver. Mas é filme de herói, é isso mesmo. Você não vai, eu acho que você não vai encontrar uma trama super complicada e cabeça nesses filmes de super-herói, entendeu? Não, pronto. Não, na verdade, isso aí vai evoluindo, né? Vai compreendendo como é que funciona. E, cara, vamos lá. Talvez a gente não seja fã de super-herói. Talvez, você é. Mas quem é fã, vai ver, cara, vai assistir. E assim, não é um ponto final no nosso debate, mas poderia ser. Então, assim, sempre vai ter os fãs que vão assistir achando bom ou achando ruim, falando bem ou falando mal depois. Mas voltando pro Homem-Aranha e pro comentário do Chris, essa trama que você tá falando aí, ela não é uma trama genérica e que se repete em todos os filmes de super-herói, não. A relação com o Homem-Aranha, como o Sidney falou, que é um personagem que tem muita... Que as crianças têm muito... que tem muito carisma com as crianças, se identificam muito. Aí tem o romancezinho e tal, que é bobinho e tudo. Mas não é porque tem isso que você não possa conseguir fazer um filme interessante, né? Nos outros aspectos. Eu gosto. Quando tiver filme de super-herói, eu vou assistir. Pode fazer aí que eu vou. Parece que o estilo filme de super-herói tá tipo o nosso forró aqui do Ceará, o forró eletrônico. Por que é que eu tô fazendo essa comparação? Peraí, que eu vou sentar aqui. Eu quero escutar essa comparação aí. Vai, é manda. Tipo, se o André compra um CD do Chico Buarque, que ele ama tanto, esse CD vai escutar aí por 5, 10 anos e não vai. Mas se ele compra o CD do Garota Safada, próxima semana, repertório novo, hein? E aí, galera, repertório novo. E por uma semana você fica desatualizado. Parece que os filmes de super-herói estão nesse esquema, tá entendendo? Tipo, fez um Homem-Aranha há 2 anos atrás, esse ano, se você for pegar na locadora, nem tem mais locadora, mas sei lá. Se você for passar na locadora e pegar, alguém vai dizer, ixi, bicho, é desatualizado demais, mano. Tem que pegar o CD novo do Aviões, tá entendendo? Entendi, é como se fosse... Tá nesse esquema. Descartado. Tá muito. Tá muito... Tá com tanto filme que tá quase nesse nível já. Quem tá assistindo e quem vai produzir o próximo... Próximo no filme do Batman é o Emanuel Gugel, da Sonzum. Calma, garoto. Tá bem assim, não. Ali você está amargo. Só um adendo. Eu quero dizer que esse gênero de filme é notório, que é claro, é entretenimento. Isso vende pra garotada e tal, não sei o quê. Mas isso não obriga que eles subestimem a inteligência, entendeu? Eu tô dizendo que um gênero não precisa sobrepor ao outro. Claro, mas tá muito massificante. Tá cansativo. Vide o exemplo do Batman do Cavaleiro das Trevas, né? Que não é um filme tão fácil assim, não é tão simples e que fez muito sucesso. Eu adoro Vingadores, o primeiro, achei ótimo. Você está no NHS, o podcast que não sai. Vocês já assistiram os filmes dos X-Men? Todos. Primeiro. Não, o X-Men também teve a trilogia da Fox. Eu sou... Acho que é o meu grupo de heróis favoritos. Mas eu devo dizer que todo mundo fala bem dos filmes da primeira trilogia dos X-Men. Eu não gostei muito. Sei lá, pra mim, legal ver lá os heróis mostrando seus superpoderes na tela. Realmente vendo realizar coisas que a gente só viu nos quadrinhos. Mas eu não achei tão bacana, assim. Um dos filmes que eu gostei muito foi o X-Men Primeira Classe. Que é justamente o que vocês estavam falando aí, que eles rejuvenesceram, né? Pegaram... Uhum. Os X-Men quando eram mais novos. E realmente eu comecei a assistir meio assim, entortando o nariz, mas é um filmaço, cara. É um filmaço. Tipo a Origem, é como se fosse Origens, né? Assim. Exatamente. Mas é uma coisa assim, apesar de ser um filme de super-herói, ele é muito palpável, é muito real. Ele traz os dramas entre as pessoas. E a questão dos superpoderes é meio que um detalhe no meio da trama. Não é o ponto principal. Eu acho também. Aliás, tem essa característica, né, da Marvel, né? Uma coisa que a gente percebe, que é comentado, é que a Marvel tem essa característica de trazer tramas e personagens mais psicológicos do que o contexto do super-herói que eu falo como um todo. São personagens bem mais humanos e psicológicos, que têm dramas, do que o poderoso, o que tem o maior poder do mundo, que vai salvar a humanidade. Eles são bem mais complexos, mais personagens mais cíclicos, né, como chamam na literatura. Eles não são bonzinhos nem sempre, têm seus dramas, têm seus problemas, têm suas questões pessoais, seus questionamentos, né, seus defeitos, muitos defeitos. Os heróis da Marvel têm mais essa característica do que os da DC, que são em geral superiores, meio semideuses ou deuses, né? E, com exceção do Thor, que é da Marvel, né? Do outro lado. Agora, o X-Men é uma série, uma franquia que eu acompanhei do começo, venho acompanhando até agora. E eu gosto muito, tem muitas cenas marcantes, né? Uma delas é, por exemplo, quando o Wolverine tá com a sua esposa, quando mostra a transformação dele, né? Que ele foge, tá com a sua esposa e mata a sua esposa, né? Aquilo ali é muito forte. Você tem uma fera que tava ali adormecida e que foi. E teve seu resgate depois da morte da sua esposa e da sequência a trama, né? X-Men. Quando é que um filme de super-herói vai ganhar um Oscar? Nunca. O Superman ganhou. Primeiro não, mas Superman, não, década de 70. Sério? Mas de melhor filme, não. Não, melhor efeitos visuais. Não, isso aí todo ano ganha. Todo ano é um filme de super-herói. Tô dizendo ele... quando é que pra começar vai realmente. Então especifique, quando é que você acha que um filme de super-heróis nunca vai ganhar um Oscar? Nunca, melhor filme. Isso mesmo. É arte menor. Não, tô, é só uma pergunta. Foi só pra eu acho que abrir é o debate aí. Eu acho que é possível, dependendo de como o filme seja feito. Acho até muito complicado. Até porque Oscar, né? É uma referência mundial e tudo, mas a gente sabe que o Oscar tem seus conchavos, tem seus... Não, pronto, eu vou mudar a pergunta, vou fazer uma pergunta aqui que a gente só vai responder no final. Qual de todos os filmes de super-heróis lançados até hoje, cada um de vocês daria o Oscar de melhor filme? Pensem aí, no final responde. Mas levando em conta entre eles ou outros filmes? Não, entre eles mesmo, tipo... Estão concorrendo o Homem-Aranha 1, 2 e 3 do Sam não sei quem lá. Todos os filmes que foram lançados todos até hoje. Todos os filmes que você assistiu de super-herói na vida, qual é o seu Oscar? Eu vai pra quem? Pro Batman. Não, agora não. É. Beleza, e aí finalizando a parte dos X-Men, a gente teve recentemente agora X-Men Dias de um Futuro Esquecido, né? Foi um filmaço também, achei muito bom. Já mostra mantiveram alguns dos atores, né? Satisfazendo aí o Elinho, que não gosta de mudança de atores. O Hugh Jackman como Wolverine pela 100ª vez. Ele também tem esse outro problema, né? Quando o cara faz muitas vezes o mesmo papel, ele acaba ficando marcado, né? Então o Hugh Jackman agora vai ser o Wolverine pelo resto da vida. É, e ele já disse que cansou, que vai ser o último, que não vai mais, mas vamos ver o quanto isso pesa no bolso dele, né, também. Porque também do Wolverine teve vários filmes, né, teve o Origens, o Imortal. O Origens é horrível. O Origens é horrível, cara, eles trazem é horrível, o constrangedor. Deadpool, o Deadpool, que não tem nada a ver com o personagem original. E o Deadpool é do X-Men, é? Não, o Deadpool é tipo um anti-herói, entendeu? Ele é meio galhofeiro, uma galhofada. Mas ele passa em todo... Fanfarrão. Todo buraco, né? É. Metido. Ele conversa com o leitor, entendeu? Ele quebra... Como é que chama? A terceira parede, é que chama? E ele conversa com o leitor e faz brincadeira. Ele tá sempre frescando, entendeu? Mas nesse filme do Wolverine... Cearense. É o herói cearense. É como um monstro todo... desfigurado. E os piores, hein? Sim. Tô doido pra falar de uns filmes constrangedores aqui que a gente vai acabar esquecendo de falar. Quais? Ah, meu amigo, só o que eu dizer, pra começar, Daredevil. Ah, traduzem horrível. Péssimo também. Péssimo. De Demolidor, né? Isso? É, quem gosta de quadrinhos odeia essa tradução brasileira, né? É com o Ben Affleck, é? É justamente. Exatamente. Aí, o Sol está saindo agora... Pela Netflix, é um seriado que é muito bom, né? Eu posso citar também o Ghost Rider, né? Com o Nicolas. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, não me lembro. Eu tá tão bom te esquecido. Mas o Motoqueiro Fantasma, o primeiro, ainda teve pelo menos um sucesso mediano. O segundo agora é que acho que é de 2012, 2013, que ninguém nem lembra de tão ruim que foi. Ele é bem recente. Mas ninguém foi ver, foi um fracasso. E Nicolas Cage já estava no seu melhor momento, né? No momento em que fazia filmes de sucesso, a torto e a direito. Horrível. É. E um dos quadrinhos que eu adoro, cara, o clima que tem nos quadrinhos do The Punisher, né? Que é o... Justiceiro, não é isso? E estragaram, cara, tudo. É uma coisa horrorosa que fizeram com a origem do quadrinho, entendeu? Que o Justiceiro nem... aparece no Motoqueiro Fantasma? Eu não me lembro nem qual é, não. Aqui que tem a motoqueiro, cara, que tem um... É de 2004, né? É, eu acho que sim. É o mais antigo, que consegue ser pior ainda. Mas esse da Mulher Gato com a Halle Berry é muito ruim também. É. Tem Electra também, né? 2005. Electra. Vixe, Electra. Ninguém lembra. São tão ruins que ninguém nem lembra, bicho. Dessas... Eu não lembrava também da Electra. Acho que eu nunca assisti. Ei, sabe que um filme da Marvel, Cid, que chama... Vocês lembram do filme que chamava Howard? O herói, o Howard sensacional. O pato, qual? Né? Eu tenho medo daquele pato, bicho. Passava na sessão da tarde, né? O pato tarado. Horrível, é tarado. Sabe, E sabe o que é o pior, Cris? É, ou não, né? Enfim, a gente não deseja o mal das pessoas. Mas todos esses filmes ruins aí que tu citaste, eles tiveram lucro, cara. É, né? Eles tiveram uma lucratividade. Conclusão, o Negada gosta de coisa ruim. Será? Que conclusão. É, eu acho que na verdade é porque os heróis são muito chamativos, são muito, como é que chama? Sedutores. Tem muito apelo comercial. Então o pessoal ia por conta realmente dos personagens. E chegava lá torcendo pra ser um filme bom, algumas vezes não foi tão. Um filme bom que teve, eu não sabia nem que era do super-herói da Marvel, mas a gente teve o Blade, né, que era caçador de vampiros. Foi bom, deu pra salvar. Eu gostei. Aí é? E é de quadrinhos? É quadrinhos. Não sabia, não. E aí, finalmente, a gente começa a chegar na fase mais recente da Marvel, que começou em 2008 com o Homem de Ferro. Que foi sensacional. Eu só assisti o primeiro. O Robert Downey Jr. incorporou, assim, perfeitamente o espírito do Tony Stark. E fora a trilha sonora, né, Cris? Conhece bem? Ah, cara. Não, é Homem de Ferro é um dos maiores sucessos, né, cara? Que alavancou, Esse de si, né, cara? Basicamente, é muito emocionante. É, o lucro é um absurdo, né? Lucrou milhões, milhões, milhões. E eu acho que aí que começou a retomar essa... E a Marvel a fazer direito os filmes de super-herói pra não sair mais nada vergonhoso como o Demolidor e outros que a gente falou agora. Pois eu mudaria esse discurso. Eu acho que é daí onde começou a desgraça. Então você gostou de Mulher Gato? Não, o Homem de Ferro, de 2008, é um bom filme. É um filme legal. Só que foi a partir daí que a Marvel, tipo... Tirim, rapaz... Se a gente fizer uma pressão dessa todo ano, vai ser pauleira. Vamos fazer todo ano. No outro ano, rapaz, se a gente fizer umas três pressão dessa todo ano, peraí, vai ser pauleira. Defina pressão. Defina pressão. Um filme desse. Pressão é algum linguajar? Um filme. Não, é um filme. Cara, tipo, mas... Foi um sucesso no cinema, eu tô dizendo, ah, Marvel, rapaz, a gente tem que fazer um filme desse todo ano. No outro ano fez sucesso, rapaz, a gente tem que fazer pelo menos uns 5 filmes desse e todo ano. E continuou fazendo um melhor do que o outro. Qual o problema de fazer o filme? O problema é aquilo que eu falei, tipo, Garota Safada. É a massificação. Repertório Júnior, terceira semana de junho. Não, mas aí você tá entrando numa questão que não condiz com a realidade. Porque assim, se você quiser pensar o filme de super-herói simplesmente como entretenimento, né? Que isso é insuficiente pra humanidade. Beleza. Mas aí você pode pensar como uma indústria milionária. Aí você já começa a mudar, porque você começa a pensar, gera emprego, quanto mais recurso, mais movimento a economia. Beleza, é um aspecto também. Ah, mas isso emburrece a humanidade e daqui a pouco vai saturar. Cara, a história do cinema foi assim, entendeu? Você tinha o Faroeste, aí você começou a ter várias temáticas que são fórmulas que deram certo e é natural que fizessem filme daquilo ali. Teve temática de, né, guerras no espaço, aí depois catástrofe, teve adaptação de livro, biografia, e aí começou nessa era agora de vampiros. Super-heróis. Vampiros... Então é sempre assim. Só que agora tá demais de que ninguém consegue nem acompanhar, André. Qualquer ser humano normal não consegue acompanhar. Tudo bem, tipo, isso é outro aspecto. Eu ouvi falar, pronto, desses filmes recentes, acho que esse ano, inclusive, eu ouvi falar que o ano passado, uma das boas surpresas do cinema foi um filme do Capitão América que disse que ficou excelente. Eu digo, vou procurar. Quando eu fui procurar pra assistir, porque eu me interessei porque alguém disse que era legal, eu disse, por mais que seja de super-herói, eu vou procurar. Eu descobri que era o segundo filme do Capitão América. Eu nem sabia que tinham feito um primeiro há 2 anos atrás. Não consegui acompanhar. E fora isso, ainda tinha os Vingadores, que eu também não assisti. Estão fazendo tanto de que, sei lá, tá começando a perder a graça. Uma hora vai saturar, com certeza. Mas eu acho que não é a hora ainda. Eu acho que vai passar de 2020. Essa é a minha previsão. Ixi. Passa de 2020. Cara. Quando falou 2020, passou um tufão aqui na minha cara. Peraí, peraí. Meus cara, amigos, entre isso aqui pra 2020, tem desse superficialidade não ainda. Dura tanto, não. Não, meus amigos, que... a Marvel tem um calendário de filmes. Vocês deviam ter pesquisado isso. Em 2020, 3 de abril de 2020, a Marvel lança Cyborg. Aliás, a Warner Bros. Lança Cyborg. E a Warner Bros. Também lança em 19 de junho o Lanterna Verde. Agora sim, tá bem. Lanterna Verde de novo, mano. A DC. Ah, naquele estudozinho que o Sidney tava fazendo, que ao longo dos últimos anos a DC se resumiu a Batman e Super-Homem, ela também tá se guardando para os próximos anos, parece, né? Aconteceu o seguinte, a DC viu a Marvel começar a ganhar dinheiro, e como é que a Marvel começou a fazer ela interligando, não sei se o Elinho sabe disso, Xerege, mas as histórias dos filmes, elas são interligadas. Valeu, meu Deus do céu, agora que eu não assisto mesmo. Tá vendo que não tem perigo eu assistir? O Elinho tem trauma de seriado. Sabendo que eu vou ter que assistir o Capitão América, o Vingador. Não, mas não é sequência cara. Assim tão forte, ah, tem que assistir um pra assistir são outro. Sutis, são sutis. São sutis que um acontecimento que tem no filme ali, ele impacta em outro filme, entendeu? Não, porra, não. E aí a DC agora vai começar a fazer isso também. E eu acho que com o Superman versus Batman. Tá sabendo, né, que vai ter o filme do Superman contra o Batman? Não, isso aí eu vi o trailer também, que é tipo, que eu não entendi muito bem não, como é que dois super-heróis vão se bater de frente, dois artistas. Mas, você não viu o suficiente, não, então. Quem é que vai ganhar? Elinho tá ótimo. Mas voltando aqui pra Marvel, em 2010 teve Homem de Ferro 2, em 2011 teve o Thor. Estou muito empolgado com o Thor. É, eu estou vendo que vocês assistiram tudo, e pesquisaram muito. Thor, sim. E a gente chegou em 2012 com Capitão América, que o Elinho já falou, e também os Vingadores, que aí eles juntaram todos os super-heróis e fizeram a super-produção. Me tiram uma dúvida, dos Vingadores, o único que não tem filme solo é a Viúva, é isso? E o Gavião Arqueiro. É, se pretende fazer filme deles, até agora não tá no calendário não, né? Chegaram a cogitar, a fazer aí, mas acho que não vou fazer porque de repente chegaram à conclusão que não sustenta, são secundários, são personagens secundários, talvez não sustentem uma história toda. Então a Viúva Negra fez uma participação muito grande no Capitão América 2, né? Praticamente dividiu ali o protagonismo do filme com Steve Rogers. Então, por enquanto, que eu saiba aqui, posso até olhar no calendário da Marvel, não tem nenhuma previsão de ser um filme próprio de um dos dois. Pois, André, eu vou prolongar aí sua previsão de que vai lá pra mais 2030, que... viu? Porque ainda vai. Tem muita gente sem. Tá começando agora a onda de fazer filme dos vilões também. Que vai começar aí com Esquadrão Suicida. Inclusive, isso já tá acontecendo com os vilões de Conto de Fada, que teve o filme da Malévola, né? É, é. Então, quando começarem essa onda aí, meu amigo, vai ter final. Pois é, mas é uma segunda onda, né? O que acontece? É como sempre, mais uma vez, vai dividir nos fãs. Tem os fãs, sempre vão assistir, sempre vão ler, sempre vão continuar nesse universo. E tem as pessoas que vão pela curiosidade, que eu acho que é o seu caso, pelo interesse de ver um bom filme, e que já saturou. Quando, quando essa massa de fãs for muito menor do que a massa que vai por curiosidade, aí começa a saturar e começa a outra fórmula. A outra fórmula eu acho que já tá em transição, que é a fórmula dos vilões. Né? Uhum. E essa coisa de interligar, só pra finalizar esse comentário, essa coisa de interligar os filmes é legal, mas principalmente pra fã e pra quem acompanha os filmes como um todo. Quem realmente tá ali pra ver um bom filme, por uma diversão, por um entretenimento, ficar ligado a um filme ou a outro, ter que esperar o pós-crédito pra ver se tem alguma cena e tudo, pode não ser a melhor forma e pode ser pois que uma hora realmente sature. Eu acho isso muito complicado. O Clayton fez um comentário no podcast passado do Interestelar, que era justamente falando de que pra se entrar num cinema, num filme desse tipo, você tem que fazer no mínimo uma pesquisa mínima. Vocês lembram desse comentário que o Clayton fez? pra não ficar Sim. perguntando e tudo mais. Mas, tipo, a grande maioria do pessoal não vai fazer. E aí fica uma responsabilidade muito grande do filme ser um completo fracasso se cada vez mais os diretores, os roteiristas, eles entrarem nessa onda de, não, tem que realmente se prender ao filme passado. Por exemplo, eu nunca vi nada do Mad Max, que agora fizeram um terceiro filme, né? Ou é quarto filme, não sei. Eu nunca vi nada. E eu fico com um profundo pé, por mais que esteja todo mundo falando bem, eu tô a fim de ver, só que eu fico muito pé atrás de tipo, rapaz, eu vou pro cinema e se eu não souber de nada, eu tenho que assistir os três filmes antes. Pois é, mas só que tá entendendo qual é o ponto que eu tô chegando? Tipo, é muito complicado você se prender a essa interligação entre os filmes, porque senão o público vai começar a dizer, não fui não que eu não assisti o dois. Mas aí você tá pressupondo que as pessoas não pesquisam, não se interessam, né? Então, assim, você acha? Não dá pra afirmar isso. Mas não, é um risco. Não, eu estou pressupondo. Não, peraí. Estou afirmando. Mas parte importante não dá pra afirmar. Faz isso sim. Não dá, mas importante faz, André. Até porque tá funcionando. Se tá funcionando, provavelmente é um argumento que falha. Mas esse é um risco. É um risco. E eu também acredito que uma hora vai começar a saturar. Mas eu não acho que é agora. Até porque já tem a previsão aí pra depois de 2020, né? Agora, o que eu acho um ponto negativo sobre essa questão dos filmes do mesmo estilo ou com a mesma fórmula é a internet. Negativo em que aspecto? Negativo na perda da expectativa, né? Então, você tem vídeos que vazam, entre aspas, né? Às vezes vazam, às vezes não é vazamento, é de interesse dos produtores, né? Dos estúdios. No entanto, esses vazamentos, eles a princípio causam um impacto, geram expectativa e você tem pedaços do filme, pedaços da gravação, e aí às vezes você chega pra ver um filme, praticamente você já sabe de tudo do filme. Do filme você já viu, né? O mais legal do filme você já viu ou já começou a imaginar pelo que você já viu. Então isso tem o lado bom de chamar, né? De criar o teaser, né? Criar aquela expectativa. Caraca, eu vi um trailer e o trailer tá massa, tá foda. Você chega lá, porque quem faz o trailer, pelo que eu conheço, quem faz o trailer, os trailers do filme, em geral é o pessoal de marketing, não é produtor, roteirista. Eles pegam ali, eles entendem o que é que as pessoas, o que gera expectativa nas pessoas, pegam os melhores trechos e fazem o trailer, em geral, pelo menos pelo que eu sei. Então, assim, o trailer, ele é pra realmente te chamar pro filme. Quantos filmes a gente não já viu com trailer fantástico e chega no cinema ou assiste de outra forma e não é exatamente aquilo que a gente viu? Então, isso pode ser um problema daqui a pouco, ainda não é. Mas já causa incômodo pra muita gente. Mas isso aí é mais pra cinéfilo, pro cara que é mais aprofundado nesse assunto de cinema. Porém, pode passar também pra pessoas que simplesmente gostam do entretenimento e ir ao cinema. Pô, já vi tanta coisa, spoiler, vídeo, foto, todo dia vaza um cartaz, uma imagem de filme A ou filme B, daqui a pouco eu chego no cinema e não consigo mais curtir porque eu não tive aquela expectativa, né? Ou então fui com expectativa muito alta e não supriu o que eu imaginava. Por falar nisso, o trailer do Esquadrão Suicida foi um dos trailers que me deixou com a expectativa muito grande. Eu achei muito legal aquele trailer, muito diferente. A trilha sonora, achei, no trailer, ficou muito legal. É, Lin, você acabou de fazer uma previsão que eu não tinha pensado nisso, talvez alguém já tivesse pensado, mas o filme de super-herói pode passar a ser o filme dos vilões, né? Eu não tinha pensado nisso. Já tem um aí na agulha. Pois é, faz sentido. Pode mudar dos super-heróis pros vilões. Tem razão. Porque não é todo super-herói. Você falou, vai passar de 2030. Não é todo super-herói que vai gerar um filme ou que as pessoas têm interesse de ver um filme. O Homem-Formiga eu não assisti ainda, mas estão falando muito bem. O Homem-Formiga é um herói que, na minha opinião, o super-herói é só Superman, o resto é derivado. Eu ia falar sobre esse Homem-Formiga. Eu jamais imaginei que eu ia desenterrar o Homem-Formiga para fazer um filme. É justamente esse ponto. Eu disse assim: vai ter uma hora que vai faltar personagem para fazer filme. Aí pegaram o Homem-Formiga. Eu jamais pensado. Puta que pariu, irmão. Fizeram um filme do Homem-Formiga. É possível isso? Fizeram. Diz que é um filme meio filosófico. Filosófico. Quem sabe tem um super-herói tem um traço de decência, como é que se diz assim, intelectual, que consiga levar um pouco de a sétima arte a sério. A criptonita dele é. A criptonita dele é SDT. Açúcar. A indústria do cinema é sempre muito cíclica. A gente também teve um tempo que era a época dos filmes de catástrofe. Depois aí vinham, sempre vinha um principal na frente, que foi o Titanic, né? E depois vinha todos uma penca reboque. Depois tem outros filmes de filmes épicos. É, depois de Senhor dos Anéis também chegou uma ruma de porcaria que valha, meu Deus. Por exemplo. É. Por exemplo, lá, como é o nome? Por exemplo, Eragon. Teve e Troia. Troia, que é mais ou menos, mas também é muito. Alexandre é horrível. Alexandre também. Rei Arthur é horrível. Cruzadas é horrível. Meu amigo. Ah, esses filmes de esses filmes de batalhas, de cavaleiros, eu gosto de todos. Pode ser ruim que for. É, mas não, eu gosto de todos. Pra eu mim, acho que são. Você tem que separar. Eu realmente nunca vou pra um filme, um cinema, ver um filme super-herói aguardando, esperando que seja uma. Um filme revolucionário, um filme super cabeça, porque não vai ser. Ele é um filme de entretenimento, é realmente pra você se divertir, aproveitar os efeitos especiais, as cenas de ação, as piadas. Realmente, se você quiser ver olha um filme só. Revolucionário, você vai assistir Beba. Como é? Babalu lá, como é o nome, Cris? Bob Mãe Bambi. Bob Bad Boy Bambi. Bad Boy Bambi. Bob Mãe, eu falei. Bob Mãe. Bob Pai. Bob. Bad Boy Bambi. Oh, mas olha só, viu? O que o Sidney tá falando pode virar os nossos ouvintes contra mim. Ele está querendo ludibriar a cabeça de vocês. Não, pera aí. Eu você, não. Se você falou mal de todos os filmes da Marvel, não, ei, os heróis mais queridos do mundo, inclusive Homem-Aranha, X-Men, não, Capitão América. Eu disse que eu gostei do Homem-Aranha. Olha só. Senhor Renan, não vem agora querer se retratar. O Sidney falou como se. É, são filmes de entretenimento. Adoro filmes de entretenimento. Eu adoro Adam Sandler, ninguém gosta. Eu dou maior valor ao filme dele. Eu acho graça. Foda-se. Vergonha. Vergonha. Foda-se, Cris. Eu gosto de clique. Momento constrangimento. Mas o negócio é a saturação. Tipo, Adam Sandler, ele sabe fazer um filme só de 6 em 6 meses. Não, tô brincando. Mas só que, tipo, não, o negócio é muito, tá entendendo? É o caso do Adam Sandler. Eu acho que realmente nesse caso existe uma saturação. Porque é o mesmo ator. São os mesmos estilos de filme, às vezes são os mesmos parceiros de elenco e a fórmula é a mesma e não varia, entendeu? Aí cansa mesmo. Não varia. É diferente, por exemplo, pega um Jim Carrey, que você viu que ele fazia aquele esquema lá daquele mesmo tipo de filme e tal. Chegou uma hora que ele disse: não, vou fazer uma coisa diferente agora. E experimentou, entendeu? Agora fica meio complicado você fazer isso com filme de super-herói se o escopo é aquele mesmo. É. Ei, mas tem que pegar um filme de super-herói e fazer um. Aliás, até dá de repente, porque nos próprios quadrinhos tem os comics, né, que são os clássicos, e tem algumas novelas, algumas sagas, digamos assim, que são bem mais diferenciadas, como a própria Marvels, se vocês puderem procurar. Guerra Secreta, o Chris falou aí, mas ainda era o mesmo estilo. Mas tem algumas séries, algumas sagas que tem um escopo bem diferente assim, até uma linguagem mais adulta. A gente tem o Sandman, que é do Neil Gaiman, que tem uma outra linguagem, é muito mais adulto, mais artístico. Eu não sei se o Chris conhece Sandman, pô, mas eu acho que você iria gostar. Tá aqui, ó. Tô com aquela mãozinha aqui, fazendo coração. Pois é, então é outro estilo de quadrinhos aí, o Chris conhece. Mas voltando aqui pra essa coisa dessa bobagem que vocês estão falando aí, vocês podem pensar o seguinte, o quadrinho, ele é a origem, é a fonte, é a essência, é o roteiro. Não vou dizer praticamente, não vou dizer que é o roteiro 100%, porque óbvio tem as adaptações. A gente não vai ficar naquela coisa, é melhor quadrinho. Morreu esse assunto, pronto. Mas o que acontece? Nem tinha esse assunto. Nem tinha, mas iria surgir. O que acontece é o seguinte: quadrinho pode ganhar com isso. Porque quem já é fã, que conhece o quadrinho, vai sempre, né, ter acesso, buscar, e vai vibrar, vai gritar no cinema, vai de cosplay ou de fantasia, como a Erin gosta, vai, ele vai curtir o filme de toda forma. Mas tem uma outra parcela que não é fã, que gosta de cinema, que gosta de entretenimento, que tem curioso, tem uns curiosos também. Do Adam Sandler. Gosta do Adam Sandler. Então, assim, esse pessoal vai e depois vai ficar pensando: caraca, beleza. Mas eu gostaria de saber mais sobre o X-Men, os X-Men. Gostaria de saber mais sobre o Batman. Gostaria de saber mais sobre o Superman. Aí o cara vai resgatar o que tem de essência, que é o quê? É o quadrinho. Então, há uma tendência do quadrinho ganhar com esses filmes de super-herói, fazendo meio que uma engenharia inversa, né? Fazendo o sentido inverso da coisa, que não é passar do quadrinho pro filme, e sim do filme pro quadrinho. Então esse é um ponto positivo que eu acho que eu torço para que não sature agora, porque eu acho muito interessante que eu sou defensor, como muita gente é, da leitura. É importante você ir às fontes para poder você ter argumentos e criticar qualquer coisa. Mas pronto, é uma pergunta que eu sempre tive curiosidade. Primeira pergunta, por exemplo, o Homem-Aranha tá no... O Homem-Aranha ainda é escrito atualmente? Sim, sim, com certeza. Pronto, essa é a primeira pergunta. Não. A segunda pergunta e mais importante delas. Fui pro cinema, vi o Homem-Aranha. Porra, Homem-Aranha é muito massa. Quero pesquisar sobre o Homem-Aranha. Eu compro qual quadrinho? Mas esta é uma pergunta capciosa que eu não vou saber lhe responder, porque atualmente eu não estou acompanhando os quadrinhos. Mas acontece não, tipo, isso mesmo. Não, mas tipo, do tipo, eu compro qual quadrinho. Eu vou na banca, compro qualquer Sim, quadrinho, não mas dá. Mas eu dá. Entendo, eu entendo. Eu, tipo, eu quero o número... Eu quero saber do começo. Eu quero o quadrinho número 1. Mas não tem mais o quadrinho número 1. Eu entendo, companheiro, sua angústia. Realmente é diferente de um quadrinho, por exemplo, da Turma da Mônica ou da Disney. E você pega ali a história e pode ler qualquer uma, que ela não tem um começo, um meio e um fim. As revistas em quadrinhos de super-herói, elas seguem uma ordem cronológica. E realmente é complicado você pegar uma revista daquela e passar a ler. Aleatória, né? Aleatória. Pois é, aí como é que consegue novos leitores? Aí. Pois é complicado mesmo. Mas a pessoa vai ter que ler pelo menos uns 5, 6 quadrinhos ali. E por isso que as revistas, elas sempre fazem esses reboots ou reapresentações. Toda revista Homem-Aranha vai contar de alguma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, a origem, a morte do Tio Ben. Que é pra ajudar, né? Isso, esses novos leitores. Assim como toda revista do Batman vai mostrar aquela história lá do pai dele morrendo. Mas o que... E também tem as mudanças de editor, né? Aqui por muito tempo, quem publicava as histórias em quadrinhos era a Editora Abril. Atualmente é a Panini. Então já muda todo, até a questão do formato, aquele formato americano que é um pouco maior, entendeu? Então realmente são coisas do mundo editorial, que é um meio, um ramo comercial como qualquer outro, que também tem suas nuances, entendeu? E não é uma coisa linear e fechada como a gente estava acostumada a ler quando era criança. Além disso, ainda tem as mudanças dos próprios escritores, né? Exatamente, escritores, roteiristas, desenhistas. Tem várias histórias diferentes, né, do Homem-Aranha, tem vários. Você tem os criadores clássicos, no caso do Homem-Aranha é o Stan Lee, que a curiosidade é que ele aparece em todos os filmes do Homem-Aranha e quase todos da Marvel, mas depois vai se tendo vários escritores, vários roteiristas, e cada um deles às vezes tem um traço diferente, então você também pode estranhar isso. Tem uma revista do Homem-Aranha que ele tá super desenho ok, certinho, colorido, e outro vai ter um Homem-Aranha que tá mais sujo, mais dinâmico, entendeu? Tem essa diferença também. Aliás, eu quero fazer um convite e olhar diretamente nos olhos, ou melhor, falar diretamente aos ouvidos dos nossos ouvintes, que nós vamos fazer um NHS épico sobre um serviço novo fantástico que vai revolucionar a leitura e o acesso ao quadrinho. Vou dizer só isso. Pode seguir adiante. Bem, muito bem, tem uma surpresa aí, tem uma surpresa. Vamos deixar surpresa, mais pra frente. Eu levantei o dedo. Olha. A última notícia que eu li dessa indústria, assim, não é nada boa, que eles estão em crise, né? A indústria de quadrinhos não tá vendendo bem e que não é nada bom. Tá cada vez mais seleto, né? Aí eu acho que estão procurando um formato, porque realmente talvez as revistas em papel estejam um pouco fadadas a terem as vendas diminuídas. O que eu tô vendo muito pessoal tá fazendo é lançando ou relançando sagas inteiras em formato digital, de livro. Né? Não, em formato de livro. Sim. Uma edição encapada e tal, que aí talvez agradasse mais o que o Elinho tá falando. Eu tenho uma saga ali, Guerras Secretas, que na edição normal, quando foi lançada em inúmeras, 30, 40, 50 edições mensais, semanais, e agora estão relançando e compila tudo e coloca uma edição fechadinha ali, com começo, meio e fim, numa capa grossa, entendeu? Talvez seja isso. Agora, crise talvez seja nos quadrinhos, mas nos estúdios de cinema, por exemplo. Não, é só nos quadrinhos. E eu realmente teria que pesquisar mais, porque eu acho que a gente tava conversando um dia desse aí, o André, que ele falou realmente isso também, que o pessoal não lê mais e tal. Quem não lê Cara Pálida? A gente que deixou de ler quando passou a não ser mais criança. Mas tem uma galera que curte ainda, tem uns novos leitores, tem uma galera que é alucinada por quadrinhos. Depois eu parei pra pensar, você tem razão. A gente tem essa impressão que as pessoas não leem mais, mas talvez elas não leiam mais o impresso no papel. Então também as pessoas estão lendo mais, porque a internet ela tem muita porcaria que a gente tem acesso, a gente, eu não, o Sidney e o Elin, mas que as pessoas têm acesso, mas ela também traz um mundo que a gente não ia ter acesso, que não tinha acesso a isso. E o mundo dos quadrinhos no Brasil, ele é muito incipiente, ele é muito limitado. O nosso conhecimento de quadrinhos é muito pobre. Pra gente, quadrinhos é o quê? Turma da Mônica. DC, Marvel, Turma da Mônica e Disney, não é isso? Vocês conhecem alguma coisa fora isso? E o mais legal é o da Turma da Mônica. Só tem o Seninha, tem o Seninha também. Seninha. Existem milhares, inúmeros, infinitos títulos de quadrinhos mais adultos, mais infantis, de outros países. A França até é um país que é fortíssimo nesse tipo de arte, entendeu? Mas isso melhorou com os eventos tipo o Sano, com os eventos de cultura oriental, com os eventos... Também. Né? Isso melhorou muito, não? Melhorou com a internet, melhorou com as grandes livrarias, né? As mega stories que apostam nesse tipo de produto. Melhorou porque o brasileiro passou a ter um pouco mais de poder aquisitivo, então pode investir nesse tipo de lazer que não é barato, por vezes. Uma edição completa do Sandman que eu vi, que acho que são 4 livros grandes, eu vi um desse numa livraria por acho que quase R$500. Então você vai na livraria, sempre tem livros lá pra vender, sempre tem revistas. Como é que... O que acontece é o seguinte, eu fiquei de falar o que o Tim Burton tinha criticado em relação a filmes, né? Pode ter aí uma pontinha de dor de cotovelo, mas enfim. A baica aqui. O que foi que ele disse, abre aspas, a Marvel tem seu próprio estilo e certamente uma fórmula que está funcionando até agora, mas quantas vezes você pode colocar um uniforme engraçado com calças justas e tudo mais em alguém. Isso vem sendo feito há 20 anos. Sim, todos nós sabemos que super-heróis são as pessoas danificadas, mas talvez precisamos ver super-heróis felizes. Eu acho que eu tenho chances de fazer um outro filme de super-herói, mas não sei. Você acha que o mundo não precisa de mais filmes do gênero? Mas essa indústria continua crescendo. Finalizando a dor de cotovelo. Pois é, mimimi, dor de cotovelo, pode ser. Mas não só ele criticou, o próprio ator Robert Downey Jr. Virgin também fez uma crítica. E abre aspas. Honestamente, toda essa coisa está começando a mostrar sinais que está ultrapassando os limites. Não é mais novidade. No último verão, tivemos 5 a 7 filmes desse tipo do gênero. Fecha aspas. Então, assim, o debate está no meio do mundo, né? Assim, quem criticou lá também outro dia foi o cara lá do Game of Thrones também, o Veão lá. É. Ele fez uma crítica, Martin, também, foi. Não lembro como foi a crítica, mas ele disse também, tipo, essa porra já tá... Porra. Eu discordo. É, eu só li aqui pra fomentar o debate. Então, é isso. Hoje a gente falou, discutiu aqui um pouquinho com o nosso raso conhecimento sobre a história dos quadrinhos dos super-heróis. Eu acho, diferente do Elinho, que tem muita coisa pra se ver ainda, pra se fazer. Ei! Mas a gente vai... Eu acho que tem que fazer filme até 2050. Então é isso. E Elinho, quem quiser falar com a gente, como é que faz? Quem quiser falar com a gente é só procurar em todas as mídias aí, Podcast NHS, no Facebook procura lá, Podcast NHS, Twitter @podcastnhs, tem o nosso blog, podcastnhs.blogspot.com, no Instagram também @podcastnhs, tem o nosso e-mail, podcastnhs@gmail.com, então você pode, é só botar Podcast NHS lá que você acha a gente em qualquer buraco. Pois beleza, então é isso, e lembrando que toda terça-feira tem episódio novo, não perca, então entra lá no nosso blog, como Elio falou, podcastnhs.blogspot.com, para você escutar todos os episódios anteriores. Então é isso, valeu, até a próxima semana. Tchau. O primeiro filme é de 78. Eu lembro, esse filme é ótimo, o primeiro.